A chuva fina cai lá fora, faz muito frio agora. Eu me pergunto onde você está, filho. A chuva fina cai lá fora, faz muito frio agora. Eu me pergunto onde você está. Minha infância foi amarga com gosto de fel. Ainda me lembro das ruas de terra, da vila onde eu morava, das paredes rachadas da minha velha casa. Dos meus manos de hoje, meus amigos de infância, eram poucos os negros da minha vizinhança. Meu brinquedo era uma bola de meia, que ainda cheia de retalhos de ban. Servia pra amenizar o desprezo que eu sentia toda vez que se chegava mais um fim de ano. Todas as crianças tinham brinquedos caros, carrinho a pilha, revolvinho, caralho, enfim. Nem mesmo Papai Noel se lembrava de mim. Mas ainda tinha esperança que chegaria o dia em que meu pai me daria um daqueles presentes, um carrinho a pilha pra me deixar contente. Filho, a chuva fina cai lá fora, faz muito frio agora. Eu me pergunto onde você está. Filho, a chuva fina cai lá fora, faz muito frio agora. Eu me pergunto onde você está. Só me restava então minha bola de meia, que meia necessidade foi logo logo trocada por uma caixa de isopor lotada de salgado. E eu andava e andava, vendia quase nada, quase sempre a minha casa comida faltava. Com 13 anos eu saí pra nunca mais voltar, o corpo todo marcado, cansado de apanhar de um canalha que dizia ser o meu padrasto, que me batia toda vez que ele ficava em casa. De manhã minha mãe saía pra trampar, à procura de faxina e roupa pra lavar. De grão em grão ela pagava as contas do barraco. De aniversário até que um dia ela me deu um casaco, que a liberdade me mostrou novos aliados. Bebidas e drogas e vários chegados, vários chegados, vários chegados. Filho, a chuva fina cai lá fora, faz muito frio agora. Eu me pergunto onde você está. Filho, a chuva fina cai lá fora, faz muito frio agora. Eu me pergunto onde você está. De vez em quando ia pra mesa do bar, só pra ver a malandragem jogar. Eu queria aprender, não me importava exatamente de onde vinha o dinheiro. Se era da mesa do bar ou do sapato de alguém. Alguém me apresentou um cachimbo e uma latinha. Foi fácil conseguir o primeiro trilho de farinha. Tirei a noite toda, fiquei todo zoado. 3 dias depois eu já andava armado. Armado criminoso nas caçadas da Barão. No flipper da 14 conheci uns ladrão que carregava os pulmão. Na manga da camisa, mente louca, doidão, manipulo, suicida. Agora todo dia só colar com os falcatrua, que a grana vem por bolsas, furadeira pra cintura e pá. Se não é difícil conquistar, das ruas de Campão pra quem possa interessar. Filho, a chuva fina cai lá fora, faz muito frio agora. Eu me pergunto onde você está. Filho, a chuva fina cai lá fora, faz muito frio agora. Eu me pergunto onde você está. Filho, a chuva fina cai lá fora, faz muito frio agora. Eu me pergunto onde você está. Filho, a chuva fina cai lá fora, faz muito frio agora. Eu me pergunto onde você está.